Foxide. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e eu nunca consegui zerar o Chrono Trigger porque o meu teclado não aceitava três botões ao mesmo tempo. Fala galera, aqui é o Ramon e o Quetzalcoatl é tudo, menos uma serpente alada. Fala galera, aqui é o Bruno Barata e Phantasy Star humilha Final Fantasy. Fala galera, aqui é o Delcio e gostava de jogar aquele joguinho do Zelda. Estamos reunidos novamente aqui e novamente sem pauta para falar de RPGs, cara. Os RPGs aí que começaram a ganhar os consoles aos poucos e hoje estão aí online e conseguiram dominar o mundo digital. Então, galera, nós vamos aqui buscando na nossa memória os RPGs que deixaram a impressão muito positiva. Então, não vai seguir obrigatoriamente a ordem cronológica, né? Então, galera, meu primeiro contato com RPG mesmo foi com livro, mas nem foi livro de RPG, não. Foram aqueles livros-jogos, você lembra daquilo? Que tinha Batalha dos Campeões... Sandman. Não era nem Sandman o nome, não era... Era o nome da cidade que eu acho que era Sand alguma coisa. Black Sand que era. É, acho que era isso aí. Black Sand. Era o, não sei o que dos ladrões, a Covil tá dos ladrões. Você falando aqueles que você lia e tinha umas decisões isso, e falava, se você isso, escolher isso, esse, pule para isso. A página, se vai pra página e tal. Caraca, isso aí é antigo, hein, mano? Você sabe que eles estão relançando agora essa coleção inteira, né? Com um formato mais moderninho, assim, mas os mesmos livros. Era maneiro, cara. Eu li um só desse, nem me lembro o nome. Eu tinha vários, cara. Tinha um que eu gostava pra caramba, que era no espaço, era de ficção científica. Era muito foda. Eles eram... Fala. Eles eram, assim, muito divertidos, porque era um exercício de imaginação, né, cara? E já era um livro, né? Mas... Era livro-jogo, que até que chamava. Uhum. Ele era bem legal. Não era um RPG, né? Era um livro-jogo. Ele era um RPG simplificado, assim, que você tirar as decisões, era no dado, as lutas, a habilidade. Eu lembro até hoje, você tinha que jogar tantos dados pra ver habilidade, tantos dados pra ver força. Você montava uma fichazinha do seu personagem mesmo. Tinha um combate, tinha tudo. A gente começou junto, né, Barata? Você levava esses livros aí pra jogar lá em casa. E aquele... eu li, você não jogava dado, não. Ele tinha as decisões... Ele tinha assim, por exemplo, você tá chegando num local e tudo mais, você tem que tomar uma decisão. E você escolhia de acordo com o que você queria. Aí ele falava assim, se você tomou a decisão 1 ou 2... Não, é exatamente isso. Só que tinha combate também. Esses do... eu esqueci o nome dos autores, cara, são famosos. Porque tipo assim, você vai aprender... você ouve o grito de uma mulher, sei lá. Aí assim, se você quiser ir verificar o que aconteceu, vai pra página 20. Se você quiser ignorar e pegar o caminho da direita, vai pra página 50. Só que tinha batalha, assim. Essa habilidade até pra decidir quem que acertava quem. Você jogava o dado e somava na sua habilidade. Aí jogava o dado e somava na habilidade do inimigo. Aí tinha os pontos lá de dano. Mas era bem simplificado, assim, ó. Quem acertar, dá 2 de dano. Não tinha negócio de armadura, essas coisas que influenciavam, não. Defesa. Era quem tirasse o maior número, batia no outro. Batia. Eu só atacava. Aí você foi meu contato. Depois eu até joguei esse Black Sand aí que o Bruno jogou, que era uma evolução desses jogos aí, dos mesmos autores, mas era hardcore mesmo. E menção honrosa pra aquele RPG brasileiro que tinha Defensores de Tóquio. Deixa eu ver. Pô, 3D, mas o 3DT era maneiro pra caramba de jogar, cara. Por mais simples que ele fosse. Era divertido pra caramba. Porque o legal dele era a galhofa, não era nem o sistema de jogo e tal. Era. Não, mas o maneiro é que ele abria espaço, por ele ser simples, ele abria espaço a você colocar aquilo em qualquer história, cara. Você podia pegar um jogo de videogame e botar aqui aquele sistema em cima. Qualquer coisa funcionava nele, né? É, eu fiz uma aventura uma vez que os caras enfrentaram o chupa-cabra no... no Defensor de Tóquio lá. Aí eu lembro... de Tóquio eu jogava RPG futurista mesmo. O Defensor de Tóquio é... ele era futurista ou não, né? Não, o Defensores de Tóquio, ele é um sistema, Bruno. Ele não é um RPG pronto. Ele é um sistema que tinha um monte de jogos. Porra, tinha qualquer jogo... história. É, ele não, tinha sim, jogo... mas eu jogava, por exemplo, pronto lá do Defensores de Tóquio. Exato. Era com zoando esses tokusatsu mesmo. Isso. Não, mas o Ramon tá falando... é pronto. Isso. É porque o 3DT... entendeu? É o então, mas esse que... nome veio por causa do Defensor de Tóquio, desse então, RPG. Veio o sistema, era o sistema dele, no o caso. O sistema dele era o 3DT, entendeu? Isso. Então, mas você já enquadrava qualquer enredo dele. Era muito bom. Na época eu jogava com o Miojo Lamen Rider. E tinha o... tinha o Cavaleiro de Latão, que era um Cavaleiro do Zodíaco brasileiro. Que, o poder dele era mancha verde. Ele jogava pau e pedra nos caras. Que era torcida do Palmeiras. Cadê a fase? Era maneiríssimo, porra. A gente jogou também, Barata. Vale comentar. Merchandise Man também, que era o Jasper. Assim, que ele era todo. O peito dele ficava aquelas letreiras luminosas passando propaganda. Assim. Era maneiríssimo esse. Outro esse Defensor de Tóquio. Um que a gente jogou também, que você levou lá, foi aquele de tabuleiro. Como é que chama? É o Draco. Nossa, HeroQuest, cara. HeroQuest, jogamos muito esse daí. Nossa, esse se eu achasse pra comprar hoje, eu comprava, cara. É famoso. Foda demais. Que isso, mano? É muito foda. Ele vem com as miniaturas. Era um jogo de tabuleiro. Era um RPG simplificadinho também, assim. As magias eram umas cartinhas que você descartava, você jogava. Tinha o bárbaro, o elfo, o anão e uma mulher lá, que eu não lembro qual que era a classe dela. E era bem aí legal. Os dadinhos dele é muito maneiro, uns dadinhos... como, ele não era de madeira, mas ele imitava... nem era madeira, ele imitava um osso, assim, né, Bruno? Ele era branquinho, com as caveiras e os escudos. Aí cada um tinha sua ficha, um ataque era naquilo. Era tipo o War mesmo. As caveiras e os escudos pra defender. Ele tinha as miniaturas da sala. O jogo era todo customizado, ele tinha um... o tabuleiro dele era cheio de corredor e de sala, e você que montava. Eu achava foda, assim, que se o bonequinho entrasse no corredor, aí o mestre que montava, o que que ele tava vendo naquele corredor. Tem uma porta aqui, aí ele tá ali no fundo da parede, e tem um monstro aqui. Aí tinha uma de proximidade também, tá tudo quadriculado o tabuleiro, aí você tinha que juntar pra acertar um, você ficasse na porta, assim, você... fazer um gargalo, sabe? Tipo o Diablo mesmo, você fica na uma porta. Versão simplificada do D&D. O D&D também utiliza esse tipo de tabuleiro customizado. É tipo do D&D mesmo. A gente falava até na época que ele era um jogo de tabuleiro do Diablo, assim, que lembra muito o Diablo, assim. Tinha as caveirinhas que eu achava foda, igual do Golden Axe, assim, ó, a caveira com a foice, assim, os inimigos, muito foda. Eu podia procurar tesouro nas salas, era muito maneiro mesmo. Esse jogamos bastante. E o Delcio, jogou também, Delcio, algum desses daí? Eu não, cara, eu joguei desses aí não. Eu jogava mais era jogos de tabuleiro mesmo, tipo War, né, esses jogos é fora assim. Também. E até ultimamente eu andei jogando bastante jogos. Tem um jogo que é muito foda, é um jogo de tabuleiro. É chamado Elder Sign, entendeu? O jogo é muito, assim, você enfrenta até o Cthulhu, assim, você pode escolher quem é a entidade, assim, que você quer enfrentar no jogo. Aí tem várias, aí a primeira que eu peguei, tem que tentar vencer o Cthulhu, cara. E é muito maneiro, você tá numa casa, tipo uma mansão, assim, e ela tem as salas, entendeu? E tem vários desafios, você tem que rolar dados, só que ele não é bem um RPG, é mais um... jogo de tabuleiro mesmo. Esse HeroQuest também, ele era de tabuleiro com elemento de RPG, né? Assim, o visual era dessas aventuras de RPG, tinha as magias. Ah, era o mago, não era nem mulher. Era o bárbaro, o elfo, o anão e o mago. Clássico, né? Esse grupo é clássico. Agora, essa regra, não lembro se ela era do jogo ou a gente que inventou, assim, que eram quatro tipos de magia, assim, um de cada elemento. Era fogo, terra, vento... Coração, sei lá. Sei lá. Qual que é a terceira? Não, era terra, fogo, vento e devia ser água, né? Ah, tipo água. Assim, o elfo, esse elfo, ele tinha magia também. Ele escolhia uma dessas quatro e, tipo, acho que cada elemento tinha três ou quatro cartas de magia, assim. Aí ele escolhia e as que sobravam todas ficavam com mago. Agora só não lembro se isso era a regra oficial ou se era a regra sim, nossa, assim. Inventaram. E fizeram Kickstarter pra lançar esse HeroQuest de novo, cara. Não sei que fim levou. Ah, com certeza. Voltei a jogar aqui foi o Magic, cara. O Magic é um jogo de baralho, né? Que ele é muito inspirado também nesses RPGs que tem essa temática de fantasia medieval, né? Apesar dele ter elementos de steampunk também, mas ele é ambientado nessa fantasia medieval muito louca. Eu nunca entendi Magic, cara. Cara, Magic é muito foda. É muito nunca bom. Tentei muito também não, eu confesso. Nós falamos então aqui dos RPGs de livro, de tabuleiro. Barata, qual que foi esse o primeiro que você lembra que jogou de console? Que bom que você perguntou, Bruno. Eu lembro direitinho, cara. Foi o primeiro contato meu foi com o Phantasy Star 2 do Mega, cara. O colega nosso lá, o Paulinho, tinha uma porrada de fita, assim. Ele deixou tudo comigo. Ele tinha Sonic 2, Sonic 3, tinha um jogo de Mecha lá. O Delcio deve saber qual que é de Mega. Que você via meio isométrico, assim, Delcio. Você sabe qual que é? Do Mega? Não tô lembrando aqui, não. Ah, tinha um monte. Ele me emprestou umas 10 fitas, assim. Eu fui testando, cara. E essa Phantasy Star, a arte da capa dela é muito escrota, assim. De todos os Phantasy Star, na verdade. É um cara, assim, mega pintado mesmo, assim, mal feito. E uma mulher com um chifre, assim, que nem existe essa mulher no jogo. Essa mulher, na verdade, é tipo uma elfa, assim. Ela tem uma orelha comprida na capa. Ela tem um chifre, assim. Eu vou mandar pra botar no post aí depois. Isso aí é a magia da quando traz pra cá, pro ocidente, né? Eles conseguem cagar. As capas do Phantasy Star, até as japonesas não são maneiras, não. É Mega Man, muito louca mesmo. Que nem fala. Eu falei assim, cara, esse jogo deve ser muito ruim, maluco. Aí botei lá naquela época, você jogava o que tinha pra jogar. Aí botei lá e falei, caralho, que jogo ruim, maluco. Mas eu não consegui parar de jogar o negócio. Achei ruim. Mas tava me prendendo, eu queria saber onde que ia dar aquilo. Falei, que não é possível, os bonequinhos ficam andando. E era português, né? Tectoy traduziu pro português BR mesmo. Aí eu jogando aquilo, eu falei, caralho, joguei com os bonequinhos. Inclusive, é tipo, não vou falar que é Tibia, que vai parecer ruim pra caramba. Mas é naquele estilinho, assim, bonequinho andando. Só que o visual era mais sério, não era mais cartunesco igual os RPGs do Super Nintendo, não. E ele tinha uma pegada cyberpunk, assim, também. Que era no futuro, que tinha uma inteligência que controlava tudo. O planeta lá era um deserto, tinha o cérebro, a história era essa, que o cérebro mãe era um computador lá que cuidava de tudo o planeta, assim. O planeta floresceu, tinha um monte de fazenda coberta, aí o... Tipo o Aoi também, assim, o povo foi ficando mole, não fazia mais nada, sabe? Ficava totalmente independente do desse computador. Aí eu achava aquilo muito foda, cara, as armas. Demorei pra caralho entender como é que tinha que fazer pra comprar armas. Tinha que comprar arma e equipar, porque o cara começava com uma faca e a mulher começava sem nada. Eu ia pra luta, o cara dava uma porradinha e a mulher morria, não fazia nada, parecia assim, morria. Aí, o jogo é um dos RPGs até hoje considerado mais difícil que tem. Eu zerei no Mega, cara. E essa fita ela não era pirata, mas ela tava bem baqueada, assim. O save, eu acho que contei isso algum podcast pra trás. O save perdia depois de um tempo, assim. Eu tinha até o macete que eu fazia lá, né, que eu deixava o videogame ligado, esquentando. Aí depois que eu colocava a fita com ele quente, ele normalmente não... Na verdade, isso era sorte, né? Não tem nada a ver com o que eu fazia. Não tem lógica isso aí. Lógico não, mas na minha cabeça funcionava e funcionava. Consegui zerar ele lá. Aí depois eu me interessei no... Aí eu comentei com o Paulinho, que era o nosso. Caralho, fita maneira, não sei o que. Ele... Aí foi mostrando um monte de RPG. Assim. Ele falou, pô, o do Master que era maneiro, que eu conheci no Master. Aí eu fui atrás do fã do Master. Aí fui conhecendo um monte de muitos outros, hein? Esse Phantasy Star, cara, ele é tão difícil, cascudo mesmo. Eu joguei tanto que eu tinha os mapas de caiu, eu ia desenhando os mapas no caderno, assim, sabe? Eu ia traçando assim, a linha, assim, você vai reto até aqui, aí desenhava a porta, aí entra na porta, vai sair em outra sala lá. Você tá falando do Master, né? Que era de não, corredor. O do Mega mesmo, do Master eu fazia também. Do Master era mais fácil de traçar, porque o do Mega era visto de cima, né? O do Master era em primeira pessoa mesmo. Isso que eu tô falando, era joguinho de corredorzinho, assim, visto tipo Doom, assim. Tipo Doom, só que o cenário era todo igual, ele não tinha nada que diferenciava, assim. Ele não tinha uma tocha, era só parede, você não... Se perder era a coisa mais fácil do mundo, não. Não existia mapa nessa época, os jogos eram na mente. Depois de parar de ter falado com simplicidade aí, eu fui atrás do outro jogo do Master, né? Não era tão fácil assim como hoje, né? O que que era ir atrás de um RPG nessa época, né, cara? Não, é na moto que o Paulinho tinha também. E eu tinha aquele adaptador do Mega aqui. Tá até comigo aqui. É que você coloca a fita, assim. Você coloca a fita e joga lá. Aí depois o Super Nintendo não tinha, o Super Nintendo tinha mais RPG. Aí eu ia, jogava lá no Paulinho, o Paulinho sempre foi um desbravador de RPG, assim, o cara jogava tudo que você tava até conversando com o Ramon antes, o cara, qualquer RPG que ele parecesse, ele pegava, zerava, fazia 100%, depois nunca mais botava a mão no jogo. Fez com todos os Final Fantasy lá, ele fazia tudo. Eu nunca tive esse saco, até hoje eu não tenho. Mas o Phantasy Star, cara, a minha série de RPG até hoje é a minha série favorita. Eu tô coçando o dedo pra... Eu até cheguei a começar no PSP, assim. Eu parei porque senão eu ia zerar ele lá, né? No... Essa Pixar. Série morreu em qual plataforma? Não morreu ainda, não. Tá vivo assim, o RPG mesmo, essa série do Mega, ela é fechada. Ela é o 1 no Master, aí o 2, 3 e 4. Sendo que o 4 encerra a história mesmo. Uhum. Aí depois eles lançaram o Phantasy Star Online pro Dreamcast, mas leva só o nome, assim, e aí a estética, porque não tem história o jogo. Assim, mas era tem maneiro história... pra caralho. Não, mas maneiro, tem o melhor. Vilões, sim. Tem o chefão lá. Não, o chefão o chefão é do universo, é a estética do universo, mas ela não tem ligação nenhuma com não, os. Sim. Nem passa no mesmo universo, assim, nem nada. Ele ficou tipo um Final Fantasy. Leva um nome, cita o nome, uma história totalmente diferente. Leva só o nome. Aí depois lançaram o Final Fantasy, o Phantasy Star. É o. Aí o cagaram depois, a... online. Aí cagaram a série toda. Não, cagaram no Universe. É, Universe, vocês escutaram então. Então, esse Universe é o do Play 2, né? Isso. Tem na PC também. Aposta. Porque aquele que veio depois do Phantasy Star Online, Delson, você chegou até a instalar no Lan House na época, também era bom. Era mas aquele era a expansão do Phantasy Star, o Blue Bust, né? É, mas ele tinha uma melhoria gráfica também, não tinha? Sim. Não era só uma expansão, ele tinha uma melhoria gráfica. O Phantasy Star Online eram 4 dungeons que tinha. Nesse Blue Blush tinha essas 4 do Phantasy Star Online e mais as 6, eram 10 no total. Aí eu lembro que depois eu peguei um PS2 e tentei jogar esse Phantasy Star Universe. Eu achei uma bosta sem tamanho. Cara, eu jogava isso na conexão de escada, maluco. Nostalgia, eu lembro quando eu vi que ele rodou assim. Não acreditava, assim, caralho, jogando online liso, jogando com a galera. E ele era assim, cross, não era? Ele já era cross, jogar né? No PC, você conseguia jogar com a galera do Dreamcast. Aí depois teve versão pro Xbox, caixotão, pro... Também lá pro... Como é que é? Da Nintendo, GameCube. É, o GameCube teve também. Pô, Nelson, nostalgia bateu aqui, cara. Bons não, tempos. Pô, é um dos melhores jogos online que eu joguei, sem zoação. Esse dia, quando eu vi que ele rodou lá em casa, eu virei à noite, maluco, jogando. Quando eu vi, já tava de manhã. Não. Minha mãe acordando, assim, eu desliguei o monitor, desliguei tudo. Pulei na cama. Fingiu que tava dormindo. Fingi que tava dormindo. Eu jogava com o Delson na Lan House, que ele trabalhava. Eu ia lá todo dia pra jogar isso, cara. E eu jogava junto com o Delson, meu. O Delson ligava o jogo lá no computador, no servidor. E a gente isso mandava aí. Brasa. Então, mas o que eu fazia também? Quando eu ia jogar na Lan House com a galera, eu levava o save num disquetezinho do personagem. Isso aí, eu ia comentar. Botava lá e... A galera transportava o save nos disquetinhos pra poder jogar na Lan House e tal. E depois que começou o lance do e-mail, né? O mercado começou a criar e-mail, assim. Aí já fazia um savezinho no e-mail e mandava. Eu me lembro, cara, que eu fiz um manual desse jogo, como instalar o jogo, que era tanta gente querendo instalar, que tinha umas gambiarras, né, pra gente fazer, pra poder instalar o jogo. Aí eu fiz um manualzinho do PowerPoint ilustrado, cara, pra galera poder instalar, que eu não aguentava mais ensinar como que instalava o Phantasy Star, cara. E foi uma sensação, assim, quando a galera começou a jogar no PC. Jogava eu, Delcio, Dudinho, a Paula, irmã do Dudinho, Toconho, o Léo, todo mundo, cara. O Léo largou o Diablo 2 pra jogar. Jogou bastante. Pois é, pra você ver. Mas esses jogos todos, depois do Phantasy Star 4, não tem relação nenhuma, assim, só a estética mesmo e alguns inimigos. A história termina no 4 mesmo, ela encerra a história. É só a mesma franquia mesmo, mas é outro enredo, né? É. Ó, e esses Phantasy Star, cara, eles sempre tiveram um cutscene, assim, coisa que normalmente os jogos Super Nintendo não tinha. Ele era... O do Master não tem comparação. Você pegar com os RPGs que tinham na época, que era os Final Fantasy 1, 2 lá, e 3 do Nintendinho, aqueles Dragon Quest... Não dá pra comparar graficamente, mas você pode procurar aí. Phantasy Star e os Final Fantasy na época dos 8-bit. Esse Phantasy Star ele era tão parrudo, o do Master, que a versão do Ocidente que eu joguei, que a maioria jogou, é a versão normal. No Japão ela vinha com um chip de 4 MB, alguma coisa assim. Ou o total dava 4 MB, só pra áudio. As músicas eram... As músicas eram todas diferentes. E dá muito mais nostalgia. Acho que eu tô acostumado mesmo à versão que eu joguei, que era mais... Tem, tem, tem, tem. Uns negócios assim mais zoados. Assim. Mano, você vê no YouTube, tem o comparativo dos dois. E saiu também agora. A galera traduziu pro português, que só tinha japonês. A SEGA lançou uma coleção, a SEGA Ages, pro Play 2. Que eram vários esses jogos de Mega... Tipo remake, só que, cara, tudo uma merda, assim, mal feito, feiaço pra época. Os dois que salvam são os Phantasy Star 1 e 2. O gráfico é melhorzinho, né? Deram um tapa no. É, o gráfico é bonito do Phantasy Star 1 e 2. Só que falam que o Phantasy Star 2, o 1, aliás, ficou muito fácil. Que o jogo é um absurdo difícil. É jogar ele sem revista, cara, sem gamefuck, porra. É pra campeão mesmo. E eles falam que o remake do 2 manteve a dificuldade. O 2 é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo, vocês não têm noção. É de você chegar na. Ir pra dungeon assim, entrar naquelas lutas aleatórias e morrer pros bichos, ficar muito fodido mesmo. Aí sem condição de continuar na dungeon. Tem que sair, ressuscitar os caras e upar de novo. Você tá falando que você gostava da capa, né, do Master, né? É. É bem, bem uma datada a capinha, né, cara? Quadriculadinho. No fundo. Então, mas eu acho muito charmosa essa capinha. É, fundo branco, né, cara? Fundo branco, com as listrinhas, né? Depois mudou pra aquela azul, aí já perdeu o charme. Ela tinha um padrão, né? Até o próprio cartucho também, ele não tinha desenho no cartucho, era sempre aquela faixinha, vermelha. Ou era vermelha, ou era preta, ou era azul. A vermelha era mais comum. É. E você, Ramon, conta aí um pouquinho da sua experiência aí. Então. Eu sempre joguei muito jogo de aventura e tudo mais, né? E não fazia ideia do que era o RPG, né? Até que aqui na chácara tinha uma. Não era uma lan house, né? Era uma casa de jogos que a gente pagava para jogar a hora, né? E o Uma hora. Play 1 tava na febre na época, era tipo, era o suprassumo dos videogames. Só que minha mãe tinha, tipo, acabado de me dar um Super Nintendo praticamente, né? E eu tava jogando muito Super Nintendo, mas eu ia para essa casa de jogos, que era a casa de jogos da Ana, aqui no nosso bairro, né? E jogava lá o Play 1 de vez em quando, mas ainda o Super Nintendo ainda estava muito em alta também. Tinha muito jogo bom no Super Nintendo que a galera jogava, né? E até que um dia eu cheguei nessa casa de jogos, eu vi o Delson jogando um jogo lá. Aí, poxa, o jogo tinha um campo de batalha que eu tava vendo. E eu falei, caraca, que merda é essa, cara? E três personagens pro lado dele e alguns inimigos pro outro lado, né? Aí todo mundo parado, né? Eu falei, pô, Deus, por que que esses caras aí não. Você não ataca logo um ou outro? Aí ele falou, não, porque cada um tem a sua vez aqui. Aí minha cabeça, eu falei, mas como assim? Cada um tem a sua vez? Que jogo é esse? Aí tinha aquele menu e tudo mais, eu falei, caramba. Aí pra mim, aquilo soou como um jogo de xadrez e tudo mais. E eu acho que o Delcio ele fez pra me chamar a atenção. Esse jogo era o Final Fantasy VII, né? Ele invocou o Ramu no jogo, cara. Que na época era um troço assim de explodir cérebros, né, Delcio? A É animação muito do doido, Ramu. cara. É muito Porra, maneiro. era. Hoje você olha, você não. Você fala, porra, que troço quadrado, cara. Mas na época era um negócio absurdo. E eu lembro, cara, que a trilha sonora da batalha. Tipo assim, eu tava gostando demais, porque tinha uma espécie de flauta no meio da trilha sonora, né, da batalha. Aí o Deus solta aquele Ramu, me sobe uma montanha de terra, uma montanha gigante, brota um velho de um monte de raio, ele solta aqueles raios pelo bastão e detona aqueles monstros tudo. Rapaz, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu só virei pra Ana, que era a dona da loja, eu falei assim, eu quero jogar isso aí depois. Depois eu quero jogar isso. E o Delcio rindo da minha cara, porque a casa de jogos não tinha o jogo, né? O Delcio que levava o CD gravado pra casa de jogos pra jogar e levava o memory card Leva o dele. memory cardzinho. Porque não tinha RPGs lá, né, cara? Não era um tipo de jogo que se colocava numa casa dessas. Eu falei, Depois virou cacete. febre. Aí eu perguntei assim, cara, que isso? Aí o Delcio acho que falou comigo que era um RPG. Rapaz, no mesmo instante, eu peguei a minha camelinha, fui lá em casa, falei, mãe, me empresta R$ 2,50 aí. E pra que não? Eu quero alugar um jogo, mãe, eu quero alugar um jogo. Cara, eu peguei, atravessei a cidade inteira pra ir num bairro, no bairro 17, lá na SEAB, aliás. Pra tentar alugar algum jogo que fosse compatível, né, cara? Acho que era a locadora do Maikin até. É, do Mike. Aí eu cheguei lá e falei, cara, eu quero RPG pra Super Nintendo, tem? Aí ele puxou um monte lá, né? Aí ele puxou um que tinha um desenho muito parecido com o Dragon Ball na frente do Super Nintendo, né? Aí era o Chrono Trigger. Eu aluguei. Cara, era inacreditável. Tipo assim, porque o Final Fantasy VII. Ele foi o primeiro RPG que eu tive contato, mas eu não joguei ele. Eu não joguei ele porque eu tinha um Super Nintendo, né? O primeiro que eu joguei mesmo foi o Chrono Trigger, que era muito animal. Era inacreditável também pra época ver É aquilo até hoje, rodando no cara. Super Nintendo. Até hoje é muito bonito, né, cara? É porque o Chrono Trigger, cara, né? Eu até falei Chrono Trigger, como a gente chamava antigamente. É um dos poucos, é assim, eu detesto RPG. Eu não gosto de jogo que você tem que ficar explorando muito cenário, ficar juntando item, fazendo quest. Eu não sou muito fã, não. Mas o Chrono Trigger, cara, eu te contar, ele é sensacional. Consegui jogar ele, né? Tava amarradão jogando num emulador, né? Nessa época aí, eu nunca tive o Super Nintendo e só não zerei, cara, por causa do problema mesmo do teclado. Não funcionava os três botões ao mesmo tempo, né? Era um tecladinho de computador velho, aí só funcionava dois botões ao mesmo tempo. Eu precisava de uma sequência lá. Quem jogou e sabe de cor o jogo, tem uma fase que tem que apertar três botões ao mesmo tempo. É do rato. Você tem que capturar mesmo, o rato. É essa mesmo, que o Bruno parou, tava lá na casa dele quando ele tava jogando. Tem que capturar o rato quando você tá no futuro lá. É, cara, mas o Chrono Trigger também, ele tinha um diferencial pra galera da época. Quem não tava adaptado àquele tipo de jogo, de RPG, porque entrava no cenário de batalha e tudo mais, o Chrono Trigger, ele não entrava no cenário de batalha. Era muito fluido o sistema de batalha dele, porque era no cenário mesmo que você tava passando, né? Então, isso, a galera parece que digeria melhor o jogo, né? Ele era muito rápido. Você podia evitar os inimigos, assim. Isso. Precisava... Ele tinha esse diferencial, então a galera digeria melhor aquilo, né? É, e a história era interessante, né? Ele lembrava aquela série City of Mana lá também, que você podia ver os bichinhos no cenário. Eu nem imaginava o que era Secret of Mana nessa época. Eu tava começando, né? Mas eu tinha na cabeça, cara. Eu falava, eu tenho que jogar o Final Fantasy VII qualquer dia, né? Aí eu, cara, eu zerei o Chrono Trigger, mas eu enchi tanto o saco da minha mãe pra comprar um Play 1 pra mim. Ela falou, olha, não tem dinheiro. Você vende o seu Super Nintendo, junta dinheiro aí. Comecei a vender picolé aqui na cidade, um maluco. Delcio lembra disso, Delcio tá aqui pra comprovar a minha história. Eu lembro, sim. Eu vendia picolé de tarde, cara, na cidade. Eu saía da escola, pegava um carrinho de picolé e saía vendendo picolé igual maluco. Vendi o Super Nintendo, juntei dinheiro, comprei um Play 1, cara, do Juninho aqui. Todo ferrado o Play 1, cara, todo acabado. Ele só funcionava, sabe? Ele só funcionava. Aí, meu irmão, eu corri lá pro Henrique pra gravar logo. O Henrique tinha uma outra casa de jogos aqui, né? A USA Games. Aí corri pra gravar o Final Fantasy VII, cara. Quando eu cheguei em casa, o Final Fantasy VII em japonês. Eu falei, foda-se, vou jogar assim mesmo. Cara, eu zerei o Final Fantasy VII em japa na época, cara. E, tipo, inventava história. Porque não tinha noção de que aquilo era um grupo terrorista, né? Ambiental e tudo mais. Na minha cabeça, a história é que eu era do mal e tinha um outro cara do mal de cabelo grande querendo pegar o meu lugar, entendeu? Uhum. Então, era pra mim era genial, cara. Eu amava, eu era apaixonado nas músicas do jogo, cara. Era apaixonado. O visual do jogo pra época foi algo assim que chamou muita atenção também. Que ele era futurista, né? E era muito bem feito os cenários pra época. Mas aí você tá falando do Final Fantasy mesmo, né? O 7, depois que eu peguei o Play 1, eu joguei o Final Fantasy 7, que foi assim, o RPG que eu peguei, tipo, eu só jogava ele mesmo, quando eu peguei pra jogar, entendeu? Você tava falando aí do Chrono Trigger, o Chrono Trigger eu acho que é o único, assim, que todo mundo concorda que é bom, assim, só não gosta mesmo quem não gosta de RPG. É, muito bom. Final Fantasy tem gente que não gosta, o Phantasy Star tem gente que não gosta, aí... Porra, ainda bem que o Dudino tá aqui pra me encher a porra do saco, Final Fantasy, cara. É, o Chrono Trigger é batata, assim, você fala do jogo, todo mundo paga pau. O Chrono Trigger, ele é considerado o melhor RPG, assim, de turno, assim, de todos os tempos, cara, né? Em tudo, não só em termos de na história, mas pela história, no gráfico e nas músicas do jogo, né? É verdade, eu lembro que tinha as revistas que saía, tinha um top 10 no final da revista, aí sempre tava lá o Final Fantasy VII, outros jogos de Play 1, e o Chrono Trigger era o único do Super Nintendo que mantinha ali a posição no top 10, barrando, batendo de frente com o jogo de Play 1, cara. Ele ficou muito tempo sendo assim, um dos tops. E, cara, a arte do Akira Toriyama também, né, cara? Toma banho. Ele desenhou mesmo todos os personagens, assim, e não tem como você negar, tipo, você olha a cara, por exemplo, assim, do Chrono, você vê que é o Goku. É o Goku de cabelo vermelho. Você vê a Marley, é a Bulma, você olha o Magus, assim, que ele é do mal, você vê que é a cara do Vegeta, cara. Apesar de ele estar com o cabelo grande, liso. Até você vê a testa, até a testa protuberante, assim. O Akira Toriyama não deve nem mais desenhar, né? Ele tem um conjunto, assim, de características, ele só monta e pronto. Igual aquele cara do Charges.com lá, ele faz a mesma coisa, monta um bonequinho com os pedaços, assim. Mas o Chrono Trigger eu só terminei ele mesmo, quando eu tive o Super Nintendo, eu só terminei ele mesmo no Play 1. É, No e Play 1. Eu babava, né, ruim, a visão, a versão do Play 1 era horrível, cara. Nunca me incomodou, cara. Eu falo dava aquele negócio lag na batalha, mano. Ficava carregando. É, não é que dava lag na batalha, dava um lag, load, dava na um batalha. Dava load na hora de sacar a arma. Assim, isso nunca me incomodou, pô. Nossa senhora. No Final Fantasy e no Chrono Cross me incomodava muito mais. Que, tipo assim, você via o bichinho lá, aí você encostava. Isso no Chrono Cross, aí. Aquela tela branca, isso aí já demorava uns 5 segundos. Esse. Aí começava vendo o cenário de longe, assim, chegando perto, o cenário rodando, aí mostrava o inimigo aparecendo. Cara, isso aí na primeira vez você, caralho, foda e tal. Na quinta vez você não tá aguentando mais aquela demora. Eu achava irado, rapaz, eu acho irado até hoje. Eu tô jogando Final Fantasy VIII aqui, cara. Eu fico assim, babando nas animações até hoje, cara, porque. Final Fantasy eu evitava usar Summon, cara, porque eu não aguentava o tempo que demorava. Eu usava pra assistir, cara, porque eu achava aquilo a coisa mais foderosa do mundo, porque eu acho que no Final Fantasy VIII foi o que eu mais joguei dos Final Fantasy, acho que foi o único que eu joguei, na verdade, assim, até que eu terminei. Sei lá, tinha três bichinhos, aí, pô, vou usar esse Ifrit aqui pra ver o que que é. Começava a relampejar, não sei o que, aí o chão abria, aí o bicho começava a sair do chão. Aí subindo um meteoro, assim, aí batia o meteoro pra baixo, o meteoro vinha descendo. Cara, isso já tava assim, pelo amor de Deus, acaba esse golpe. Acertava os dois bichos lá embaixo, os bichos caíam no chão. Só que como os bichos tinham poder de fogo, então curava os bichos, cara. Isso ficava. Eu não entrava na minha cabeça uma pedra gigante curar dois bichinhos, assim, cara. Porra. Ficava muito puto mesmo. Esse é o elemento jogando. Japa do dedos. É, não. Mas como mas diz aí, um podcast aí, assim, é pra maluco, cara. Não dá pra entender. Mas a Square, cara, na época ela soube mostrar o Play 1, né? A força do Play 1 com essas animações, cara. É, porque a Square abandonou a Nintendo por causa disso. Tem até imagem aí do Final Fantasy quando tava sendo desenvolvido pro Nintendo 64. É. Ainda bem que saiu o PlayStation, que tava feio demais. Tinha um horrível, porque não tinha. É só polígono, né, cara? Não tinha aqueles cenários pré-renderizados que tem no PlayStation. É, ele tava no estilo do Mario RPG, assim, que é só. Tudo poligonal, né? É, mas eu lembro que cada Final Fantasy que eu jogava, depois que eu descobri, assim, que tinha outros, sabe? Até então eu desconhecia a franquia. Aí eu vi que tinha o 8, o 9... Você achou que o 7 fazia parte do nome. É, eu achava que o 7 era parte do nome, porque eu nunca tinha ouvido falar, barato, entendeu? Foi o primeiro contato que eu tive com o RPG, não foi nem só com Final Fantasy. Mas é muito, cara, doido isso aí também, essa numeração, não é? Não é, não, é porque a numeração é o cânone. A numeração é o cânone. E aí tem os jogos que são por fora do cânone que não levam essa numeração. Porque mesmo os que levam numeração não tem relação com outros. É, não um universo novo. Não, então é isso que eu tô falando. Tem um, tem o dois, tem o três, tem o sete, mas é. Não, Bruno, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mesmo. É, tem aí, é aí que você se engana, porque o 3 é o 6 aqui no ocidente, né? Aí então, tem as viagens. Não é por causa disso que eu então, isso é que eu tô falando. É, porque ali existe um vácuo ali entre o 1 e o 6 ali por conta disso, né? É porque lançaram no Japão só 1, 2 e 3 pro Nintendinho. Só que no ocidente, traduzido, só lançou o 1 e o 2, não foi, Zamon? Aí o 3, quando lançou o Super Nintendo, que já era Final Fantasy VI, os caras falaram assim, pô, ninguém vai entender. Vamos lançar como 3, então. Foi isso mesmo, não tô zoando, não. Vocês estão rindo, mas foi isso não, mesmo. Tá, é uma doideira danada, rapaz. É. Aí, rapaz, e esse lance das animações, barato, de 40 segundos da Sumo chegando e destruindo a porra toda, sabe? Eu achava do caralho, eu achava o máximo, cara. Eu achava o máximo. Eu queria ficar assistindo aquilo ali o tempo todo, cara. Só por isso não, hoje... Eu achava o máximo também na primeira vez, cara. Depois não, cara, eu jogava... Porra, e quando eu descobria outra suma, eu ficava doido pra ver. Queria pegar batalha. Podia ter um plankton ali pra batalhar. Uhum. Mas se tinha suma nova, eu tinha que testar. Eu queria ver a animação, entendeu? Sim. Tanto é que hoje, cara, eu pego jogos assim mais sutis que tentam ser, tipo assim, mais realistas, entre aspas, tipo assim, mas tentam mostrar uma interpretação de como seria a magia no mundo real, por exemplo, The Witcher 3. O The Witcher 3 é lindo, é um jogo lindo, maravilhoso, tem um enredo foda, só que por eu estar acostumado com o tipo de RPG mais japa mesmo, Eu não consegui jogar o The Witcher, porque eu achei muito simples. Porque as magias são muito. São coisas mais sutis, sabe? É. Então aí, quando eu peguei a demo do Final Fantasy XV, eu falei, agora é outra história. A coisa aqui pega. Porque no RPG japa você destrói tudo que tá na tua reta, meu irmão. Com bicho gigante, com saltos, ornamento, sabe? É muito maneiro. No The Witcher também, a galera. A gente não falou até agora aí, mas ele foi feito pelo Dream Team lá, né? Por isso que o... É, o Chrono Trigger é foda por causa disso, né? Fala aí, Ramon, quem são os caras que eu só sei? O Akira Toriyama. É o Nobu Ematsu, não é? O Akira Toriyama e o cara que fez mesmo o primeiro Final Fantasy. Como é que é o nome dele? Mas não é o Nobu Ematsu. Não, o Nobu Ematsu é o compositor. É o das músicas. Eu esqueci o nome. Foi o cara que compôs a trilha sonora do Final Fantasy VII. Que é a coisa mais maravilhosa que existe. Ah, do Chrono Trigger também, cara. Aquele tema do Frog é sensacional. É, muito bom. Que é o melhor personagem do jogo, né? É o Sakaguchi e Norobu Sakaguchi? Isso. Ele foi o pioneiro da Square, né? O pioneiro, não, ele foi o cara que salvou, tirou a Square do buraco, né? Porque Final Fantasy é a fantasia final, porque era o último jogo que a empresa estava lançando antes de falir. O nome só que deu uma sorte do caralho, porque o jogo era muito bom e tirou a empresa do buraco. Uhum. Isso aí. Salvou, hein, a lavoura. Ninguém vai falar do Zelda, não? É o Delson aí, ó. Ah, é aquele... O Zeldista da galera. Eu vou te falar que eu nunca joguei nenhum. Porra. Cara, joguei, na verdade, o Ocarina, né? Mas nunca terminei também. Então, falar assim de RPG, eu falo com vocês. O primeiro contato com RPG que eu tive em jogo, assim, na realidade, foi no PlayStation mesmo, com o Final Fantasy VII, como o Ramon tava falando. Porque o que aconteceu? Foi um hype do caramba, cara. Quando falava assim, Final Fantasy VII, falava dos gráficos, né, do jogo, e eu acompanhava nas revistas. Aí, cara, eu comprei uma das revistas, não sei se foi Game Power, se eu não me engano, que trazia a versão Marcelo Kamikaze, isso mesmo. O piloto na época era o Marcelo Kamikaze. Ele trouxe a matéria, o cara fazendo um detonado do Final Fantasy VII. Só, cara, que era a versão japa, entendeu? Aí eu, caraca, velho, eu li a história do jogo, assim, o cara comentando sobre o jogo, que ele traduzia as paradas todas. Falei, eu tenho que jogar esse jogo. Aí eu fui numa loja que tinha lá em Taucara, o cara vendia aquele CD piratinha lá, que era inviável aqui pra gente comprar o jogo mesmo, até que era tudo importado. Nem sabia como é que era o jogo de novo. Era tudo importado, cara. Eu acho que nem se quisesse comprar hoje, não, você ia achar. Então, aí eu comprei o jogo e tinha revista, cara. E comecei a jogar aquilo. Cara, só que era assim, o que fazia eu continuar jogando era isso que o Ramon falou, era o visual do jogo e a história que eu tava lendo, mais ou menos, que o cara tava traduzindo na revista. Porque eu não entendia nada dos menus, assim. Mas com o tempo de tanto escolher as opçõezinhas no menu... Eu já tinha decorado aquelas letras já pra tudo, eu nem precisava mais de revista pra saber qual que era a magia, entendeu? Só pelo o tipo de letra, isso aí. O tamanho e o estilo das letras, eu já sabia o que era Fire, o que era Blizzard. Não, isso nunca entrou na minha cabeça. Cara, eu, Delson e eu, a gente era ninja e fazia isso, a gente fez isso com o Dragon Ball RPG do Super Nintendo também, cara. Assim, em dias, não foi, Delson? Oh, com certeza. Jogar jogo japa, cara. É, aquilo era escassez de jogo, né? Que tinha na época. É. E o lance de você ter que alugar. Aí eu tive esse primeiro contato com o Final Fantasy, né? Que eu joguei muito. Eu cheguei a terminar ele japonês, mas depois eu comprei o jogo americano. Mas eu, como esse lance, como o Ramon comentou aí, eu tinha um Super Nintendo também. E tinha um amigo que comprava pra locadora dele, comprava porrada de jogo. Aí no meio desses jogos que ele trouxe, uma leva de São Paulo, veio uma Dragon Ball Z RPG. Eu não sei qual versão era aquela do Dragon Ball. Sei que era uma das tantas versões do Dragon Ball RPG. Tinha cartas, cara. Era muito isso. Foda. Era muito foda mesmo esse jogo. Então, ele trouxe, cara, só que não salvava. E ele não entendia nada, que era tudo japa. E ele me deu. E como eu, tipo assim, na época eu ficava por dentro, comprava aquelas revistas... Herói, falava nem do jogo, falava do desenho do Dragon Ball. Eu via pelas revistas que nem assistia, na época não passava. O Dragon Ball entrou no Brasil e já tinha no final da década de 90, é, sei lá. Estourou 2000. Na Band, né, cara? Estourou isso. Mesmo na Band. Mas aí o Dragon Ballzinho passava no. Mas não, então, era o top. Não era, era o Z. Aí tipo assim, eu não associava o Goku com aquele, porque não tinha nome, entendeu? Eu não conhecia o personagem. Conheci o Goku criança. Não ele adulto. E lá já era adulto. Só o Goku eu não conhecia, não. Aí, velho, na seca eu levei a curiosidade minha com gambiarras aí e tal, eletrônica, desde quando eu era criança, cara. Eu desmontei o cartucho daquela porcaria, desmontei tudo e vi que nele tinha um slot pra bateria. Só que não tinha bateria ali. Eu levei no Geraldinho aqui em Pato e falei, Geraldo, quero uma bateria pra encaixar nisso aqui. Aí ele pegou, limpou o cartucho todo lá, que tava meio cheio de zinabre, né, aquela porcaria, não devia estar salvando. Aí tirou uma bateria, igual uma pastilha lá, e colocou nela. Eu vim pra casa, falei, vou jogar essa merda. Montei e comecei a jogar. Apareceu, agora eu vou salvar essa porcaria. Onde mandei salvar. mandei salvar, desliguei o videogame, liguei de novo, tava salvo. Aí, meu Deus, não parei mais. Até entender o sistema de cartinha do Dragon Ball, como funcionava, eu sempre ia com tinha mais bolinha na carta. Ou com o símbolo do dragão. Não, eu cheguei a entender isso. Eu lembro que as cartas eram como um baralho, né? Só que ao invés de serem representadas por números, elas eram representadas por esferas do dragão, né? E tinha uma carta azul que era a carta de magia. Por exemplo, se você estivesse atacando ou se defendendo, se a sua carta era maior, ele soltava uma magia, aí gastava um MP de acordo com a magia que você escolhia, né? Eu lembro que foi você que me deu esse jogo até depois, sim, oh Deus. Sim, depois que eu zerei ele, eu te dei ele, que eu te mostrei, você ficou seco, e você tinha um Super Nintendo, eu já tava no fim de carreira do meu Super Nintendo, falei, não, vou dar pro Ramon essa fita, que vai ficar melhor com ele do que comigo. Eu joguei muito aquilo, cara, mas eu não joguei pouco, não, eu zerei aquele troço, eu devo ter zerado umas 4 vezes aquele jogo, Deus. Eu era muito viciado nas animações das batalhas do jogo, que eram muito bonitas pra época. E passando nessa odisseia nossa aí de jogo japa, tinha um amigo nosso, o Orlando, nossa, né, ele que é também era outro ninja da japice aí. Aí ele me mostrou, ele tava jogando na época, se não me engano, era o Breath of Fire 3. Cara, eu fiquei doido com a animação do jogo também. É, esse aí, ele é bonito até hoje, cara. É bonito. E eu não conhecia, sendo que ele já existia pra Super Nintendo. Olha como é que era difícil. Ah, eu conhecia desde o 1, qual do Paulinho que eu falei, que ele gravava tudo. Eu vi ele jogando 1 e 2. Então, aí ele me mostrou esse japa. Aí tá. Aí foi passando o tempo, né? E o PlayStation era a fonte dos RPGs. Eu conheci um RPG chamado Wild Arms, cara. Que... ele era um jogo, graficamente, ele era fora do padrão do PlayStation, que era aqueles gráficos poligonais, né, com cenário pré-renderizado. Ele já era o padrão do gráfico do Super Nintendo, só que... A batalha era em 3D, né? Isso, a batalha era em 3D. Só que o cenário onde você explorava, o bichinho era muito bem animado, né? Mas lembrava os jogos do Super Nintendo. Os últimos jogos, né? Do Super Nintendo. Aí, cara, esse aí eu não parei, cara, de jogar o Wild Arms. Porque tinha vários personagens pra você tá te acompanhando. Tinha um personagem lá que eu me lembro, ele tinha a veste dele. Ele era tipo um cowboy, assim, que ele tinha um rato. E você usava esse ratinho pra passar em locais de que você não tinha acesso livremente. E outra coisa que me pegou, que era marca do PlayStation, é as aberturas em mangá. Em anime, né? Em anime, exatamente. E o Wild Arms, ele tinha um... Tinha duas aberturas. Não, o 1 era uma abertura só. Era uma abertura só. E tinha uma música toda... Tinha um cara tocando uma gaita na abertura. Qual que tinha duas aberturas? Tinha uma abertura no primeiro CD. Wild Arms 2. E no segundo CD era outra abertura. Isso aí é do Wild Arms 2, cara. E agora eu não posso deixar de falar do Zelda, né, cara? Que com o passar do tempo, o que aconteceu? Os jogos do Super Nintendo, que não eram tão conhecidos, a galera foi passando a conhecer através de revista, né? Vinha na banca e pega uma revista e outra. Aí eu vi uma revista falando do Zelda. E o Henrique, na época, ele comprou a fita do Zelda. Eu joguei muito lá, alugando esse cartucho dele, entendeu? Eu joguei muito o Zelda do Super Nintendo, A Link to the Past. E o legal dele era que ele tinha dois mundos, cara. Ele tinha um mundo normal e tinha um mundo dark, que invertia o mundo. E o legal era os equipamentos que o Link usava. Você podia usar bumerangue, espada, bomba, estilingue, gancho, cara, eu nunca tinha, não tava acostumado com isso. Tempo real, né, cara? Tempo real, isso era ação. Ele era mais acessível, porque ele lembrava os jogozinhos de arcade, né? E ele não contava HP com números, nada disso, era aquele estilo Nintendo mesmo de ser, coraçãozinho e pronto. É, hoje eles chamam de Action RPG. Isso. Muito bom, cara. E depois veio o que explodiu a minha cabeça. Foi quando eu comprei meu irmão comprou um Nintendo 64, o Wilton comprou um Nintendo 64. E eu tava jogando na época Castlevania, o Symphony of the Night. Aí eu passando aí na chácara também. Por coincidência, passei na casa de um amigo nosso, que morava aqui em Pado. E o irmão dele, de Niterói, tava aqui, que era o Pablo. Hoje ele tem até uma academia lá em Niterói lá. Ele tava aqui, ele tava jogando um jogo. Quando eu passei, eu escutei a musiquinha, olha só a minha coisa. Passei, cumprimentei esse colega meu na janela. Aí ele tava jogando lá dentro, cara. Eu escutei uma musiquinha familiar, que era a musiquinha do Zelda, quando ele abre um baú. Alguém jogou, ele falou, tá jogando Zelda aí, ô Eduardo? Ele falou, não, cara, meu irmão tá jogando ali o Zelda. Eu falei, o Zelda do Super Nintendo? Ele falou, não, o Zelda do 64. Eu falei, o quê? Do 64? Eu falei, eu tenho que entrar aí pra ver essa porra. Aí da hora que eu entrei, cara, e vi o Link. Todo Link, em 3D. Todo em 3D, cara, aquele boneco gigante. Aí ele já tava mais bem avançado no jogo. Era lindo pra época, né, cara, aquele gráfico. Aí ele tava com aquela Master Sword, aquela espada assim, gigante e montado na Epona, né, cara. Eu falei, caraca, velho. Isso é demais, eu fiquei ali, eu nem sumi, minha namorada morava lá em cima. Eu chegar lá, já era quase a noite, cara. Eu passei a tarde ali com eles ali, jogando, porque os outros eram menores e eu ficava traduzindo as paradas pra ele. A gente passou a tarde inteira ali jogando. Ô Deus, mas você traduzia mesmo ou você mentia como eu fazia? Porque a galera não, me perguntava, nessa época... Só que eu tinha vergonha de falar que eu não sabia inglês, aí eu traduzia tudo errado, o pessoal, pô, você é foda, sabe traduzir pra caralho. Nessa época eu já tava calejado já de RPG nessa época do Zelda já, cara. Que o meu inglês só fui... é inglês de videogame, cara. Eu fui aprendendo jogando, com o dicionáriozinho do lado, anotando, catando uma palavra ou outra, e nessa época eu já tava bem avançado. Já dava pra entender bem a história do jogo, assim, entendeu? Aí, cara, eu não parei mais de jogar Zelda, cara. Até hoje eu tô aqui coçando, já falei em e-mail do Dinha. Quando saiu o Zelda e o Breath of the Wild aí, ele comprar, eu quero jogar essa porcaria, cara. É muito bom. Tá, cara. Muito bonito, cara. Tá muito bonito. Deixa eu só fazer um adendo aqui do Fanstar que eu não falei lá. Vou mandar no grupo uma parada aqui, vocês olhem rapidinho. Aqui no Skype eu tô no Xbox, não vou conseguir mandar. Vou mandar no WhatsApp mesmo. Olha a capa do Final Fantasy, como é que era maneiro. Fantasy Star. É que confunde porque os dois são fantasy, né, cara? Ele foi de propósito, né? Ué, não tô vendo nada, tô aqui no grupo do WhatsApp. Acabou de enviar aí agora. O que vocês acham dessa capa aí? Ah, cara, a capa, não, pra mim, não é feia. Pra época... Honesta, né, a capa, né, mas... É bonito. Mas essa aí é a japonesa, vou te mandar agora a minha. Olha a diferença. Dá um zoom nessa capa. 6 megas de memória. Nossa, é grotesco, velho. Olha a arte, cara, dessa capa. Puxa, olha só, isso não tem nada disso no jogo, cara. Só tem um bicho com um olho lá atrás, assim, um gigante. A mulher com um chifre. Olha a pinta desse cara também, olha só. Deve ver, né, cara? Caraca, as do Mega Man são as melhores, cara, pra rir. Isso aqui é a tradição da Atari, né? Que a Atari botava de um jogo Space Invader, um monte de alienígena na capa, tinha lá, era um quadrado piscando. O Phantasy Star, cara, se eu não falei na época lá, eu era criança quando eu jogava, e o jogo, o gráfico não ajuda muito também. Tinha muita imaginação, cara. Eu criava a história em cima do... Tinha uma parte lá que o cara falava assim, ó, não vai na ponte tal. O cara tá matando todo mundo lá. Eu ficava imaginando um negócio sinistro, assim. Caralho, tem um cara aqui matando a galera, que sinistro, tá? A criança tá asa pra imaginação, né? Eu tinha um manualzinho do jogo, o manual tinha as magias, tudo, né? Tinha, assim, sempre três variações. Tinha a magia do fogo, chamava Foi, não sei porquê. Era foi, aí depois era G foi e Na foi. Aí no manual falava assim: a magia de fogo, a Na foi é a mais forte, ela transforma o inimigo em cinza. Ficava assim: caralho, foda. Aí você ia lá no jogo assim, um raiozinho amarelo, assim, sem graça pra caralho. E eu ficava assim: caralho, transformou o cara em cinza. O bicho só sumiu da tela. Assim. Mas esse dano de foi aí, se você pegar, é padrão do Final Fantasy: é Fire. Né? Não, é Fire, Fira e Firaga. É porque no Phantasy Star 1 as magias eram bem simplórias mesmo, assim, era fogo, vento, cura. Aí o fogo e um. Porque eu não falei isso também não, no Phantasy Star 1 as batalhas também eram em primeira pessoa, assim. Ficava o inimigo na tela com um cenário bem feitaço. Se for ver que é pro Master mesmo. Só que era engraçado assim, você só encontrava um tipo de inimigo por vez. E se tivesse dois bichos, aparecia um só, com duas barras de HP, assim. Ah, sim. Ele atacava duas vezes. Aí, tipo, você estava com a espada, ele dava um corte na tela, assim, com a espada. O machado dava um corte. O corte era maior, assim, é o fogo e uma bola de fogo mesmo no bicho. O vento e um furacãozinho, assim. Porra, a imaginação era foda mesmo. Achava muito foda. Hein, Barato? Falando assim, eu não joguei os Phantasy Star, mas no Phantasy Star 4 que aparecia os bichinhos de costas, né? No 3 já era assim. Não, no 2 já aparecia ele. No 2 já tinha, só que o fundo era um fundo preto, assim, quadriculado. Ah, no 4 eu lembro que era bem, bem desenhado até, assim. Ah, o 4, eu vou mandar a imagem pra vocês, vocês vão bolar com o gráfico do 4. Não, eu lembro que era bem bonito, cara, na época. Eu lembro, faz foi o único que eu vi, assim. Foi aquele negócio que eu falei, o gráfico do Phantasy Star era mais sério, assim. Uhum. Era igual que eu tava falando com os Kuramogos. Eu adoro o Chrono Trigger, mas na época. É, o Chrono Trigger é mais fofinho, ele... né? Então, ele tem essa estética do Toriyama, mas você precisa enfrentar um monstro. O monstro era todo engraçadinho, assim, gordinho. Porra. É o que, trazendo agora até, assim, eu vou até pular aqui um pouco, mas aproveitando essa deixa aí da arte do Toriyama, falando daquele jogo dele que tem pro Xbox 360, Blue Dragon. Sensacional o jogo, cara. Então, Mas o que me incomoda nele é isso também, que é muito fofinho, cara. Os inimigos e tudo. Aí eu que joguei o outro jogo que tem 360, que é o Lost Odyssey, que é mais sério. Entendeu? Ele é o Final Fantasy bem feito, assim, que da geração passada, assim. Entendeu? Que é muito, muito bom. Quem não jogou e tem um Xbox 360, pode jogar o... Ah, pô, mas o Final Fantasy 9, até hoje, eu acho que ele nem precisa de remake, tão bem feito que ele é no Play 1, cara. É, o Final Fantasy 9 só precisa de um filtro, né? Pra atual. Ele não precisa de nada. Não, precisa sim, porque se você botar ele naquele jeito que tá no LCD, fica ruim, pô. Mas quem tem um tubão, vai estar tranquilo. Eu acho ele muito bom. Eu tenho aqui uma coisa pra falar, inclusive é bom que hoje eu me vi o Dudinho que falou mal de mim no podcast que eu não tava. Um outro jogo, cara, que, tipo assim, os RPGs, eles me conquistavam, cara, pela trilha sonora. Eu sempre fui muito apaixonado em música, entendeu? Se o RPG não tinha uma música boa, assim, pra minha opinião, eu não jogava, eu não gostava. Eu tava até comentando com o Barata aqui antes da gente gravar, que o Chrono Cross, apesar de ser um jogo lindo, que eu reconhecia isso, eu nunca gostei da trilha sonora dele. Aquela coisa meio praiana, né? Eu nunca curti por conta disso. Eu achava muito chata a trilha sonora dele. Mas aí, cara, eu tava afim de novos RPGs. Eu queria jogar, eu queria vasculhar o mundo dos RPGs, né? No Play 1. E eu só queria jogo em 3D com gráfico, tipo assim, igual ou superior ao Final Fantasy 8 e 9, entendeu? Eu queria coisa bizarra mesmo. Eu queria exigir do console que ele me apresentasse uma parada real. E na época, eu já tava gravando os meus jogos com o Dudinha já. O Dudinha tinha muito RPG na casa dele, né? E ele gravava os jogos pra mim. Eu pedia lá, comprava com ele. Só que o Dudinha, cara, ele era... Nossa, velho, era muito chato comigo. Porque eu chegava pra ele e falava, cara, me indica um jogo aí porque eu não conheço nenhum, ou me mostra alguma coisa que pra eu poder ver qual que eu vou querer gravar. Você tá me falando os nomes, eu não conheço nenhum. Não vou te mostrar nada não, tem esses aqui, eu escolhia, cara, no sorteio o jogo. Cara, eu ficava muito puto com isso, né? Até que um dia eu fui lá na casa dele, né? Aí a Paulinha me atendeu, eu não conhecia a Paulinha ainda não. Rapaz, a Paulinha, com maior paciência, sentava comigo lá na TV, me mostrava jogo por jogo e falava, ó, esse aqui é legal, esse aqui não é. Aí o Bududinho chegou logo e falei, ó, não quero mais gravar jogo com você, não. Vou procurar só a sua irmã agora pra gravar o jogo. Porque o cara, velho, ele não sabia nem vender jogo. Tão casca grossa que ele era pros outros que chegavam na casa dele. Eu descobri, né, que o jogo que mais me atraiu era um jogo que não era em 3D e não tinha gráficos em 3D como Final Fantasy IX, o Chrono Cross e enfim. Cara, ela me mostrou o Valkyrie Profile, que tipo assim, a trilha sonora, o 2D dele era muito bonito e a trilha sonora era algo muito, muito, muito absurdo, cara. Era uma outra temática de trilha sonora, completamente diferente dos RPGs tradicionais. Era um RPG que ele tinha uma jogabilidade diferente, porque ele era em plataforma. Ele não tinha menus de escolha de magia, praticamente. Cada personagem era um botão e você fazia... Isso eu achei muito interessante isso aí. Era muito dinâmico, era rápido, né? E, cara, ele tinha umas animações, depois que você conseguia encher a barra lá com o combo, ele tinha umas animações dos especiais dos personagens, né, cara? Que eram, pô, era hardcore o negócio. Era a sensação de impacto que você tinha nas porradas que dava naquele troço, era muito foda. Era muito maneiro mesmo. Então foi outro jogo assim que me chamou muita atenção, que é engraçado que não era algo que eu tava procurando, mas aí eu comecei a voltar pro 2D também, procurar jogos, parei com a implicância com o 2D, né, que eu queria largar o Super Nintendo pra trás, mas eu vi que o 2D no PlayStation tava em outro nível já, né, cara. O 2D do Valkyrie Profile é coisa de doido, cara, até hoje. Mas o 2D envelhece bem, cara, o 3D é foda, o 3D é. 3D na... envelhece muito, muito mal. Eu vou na contramão do Ramon. Eu sempre ia em busca dos jogos que tinham gráfico em 2D. Tanto que depois de jogar o Zelda do Super Nintendo, né? Jogar esse Wild Arms que eu te falei, que no, a batalha era 3D, mas o cenário, quando você explorava, era em 2D. Aí eu fiquei assim, naquela... um gostinho de quero mais, uma nostalgia, querendo jogar alguma coisa estilo Zelda. Aí eu, puta merda, no PlayStation fui lá e me deparo com uma Lunda. Caraca, cara, aquilo ali não teve outro. Eu não parava de jogar, eu trabalhava. Agora os meus ex-patrões aí, que se estiver ouvindo o podcast, vão falar: que morcego, eu trabalhava de office boy, cara. E corria, eu corria na parte da manhã pra fazer o meu serviço rapidinho. E à tarde eu ficava malocado em casa, velho. Eu pegava a minha pastinha de cobrança, mas eu já tinha aquela minha cota, eu já fazia rapidamente, eu fazia o que tinha que fazer cedo pra ficar jogando a Lundra, cara, em casa. E... podem me matar, podem me bater, mas eu gosto do 2. Entendeu? Não, o 2 é horrível. 2 é o lixo. É que o 3D é mal feito pra caramba. Mas o 1 é animal, cara. E outros que eu fui nessa pegada 2D assim... só que envelheceu mal pra caramba, né? É o Xenogears, porque ele era um mix, né? De 3D com 2D. Mas na época eu ficava bolado, assim, com o jogo, assim, também. Porque tem uma coisa que eu gosto muito, né? Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é os mechas. É, e você tinha combate, que era você o personagem, e combate, que era você pilotando os Gears lá, que tinha no jogo. Mas envelheceu mal, porque ele não ficou bom. Barato, eu tô bolado com o 2D do Phantasy Star aqui, cara. É, meu amigo, é sensacional. Olha a evolução que ele teve do 2, ó. Vou te mandar as fotos do 2 aqui. Caraca, é sinistro o negócio, cara. Muito perfeito. Ele é muito bom, a batalha é sensacional, a dificuldade. Então, esse aqui não foi traduzido pela Tectoy, esse que você mandou? Não, foi por fã só. Mas só tem dois, ele, né? Traduzido em emulador? Tem. Ó, vou catar ele agora pra jogar. Mas ele, cara, ele é bom se pra quem jogou. Ele faz muita referência à série final, porque ele fecha a história toda mesmo. É uma continuação direta do outro, né? Não, não é uma continuação direta. É sempre assim, de um pro outro passa mil anos, mas é no mesmo universo. Sim. Mas olha, tem a diferença pro 2, o Ramon. Caraca, cara, incrível pra época isso aqui. Você vê que os caras tiveram um capricho muito grande na pixel art, cara. Mas até o 2 é muito bonito, porque eu lembro que isso aqui é um, né, um do, lá atrás, né, no início. É, esse do dois, mas o 2 é bonito também, cara. É de 89, mano. Então, você tá falando, é bonitão. O 2 é bonito também, pô. Vou fazer uma participação aqui de um negócio que, se a gente não falar, vai ser uma injustiça danada. Então, tem um RPG aqui que todo mundo contou, vários aí, antológicos aí, interessantíssimos. Mas tem um aqui que, se nós não falarmos, cara, vai ser uma injustiça muito grande. É um jogo que foi lançado para PC e para PlayStation por volta de... foi 31 de dezembro de 96. Era de um jogador. Rodava num Pentium. Você tinha um Pentium de 60 MHz, lembra daquele? Que quando o cara tinha de 100 era um animal de computador. Com 8 MB de RAM. Era esse o requisito para rodar o jogo. A resolução do jogo melhor, era 800x600, né? E que é uma das minhas favoritas. É, para celular essa resolução, né? E olha só, até coincide com a tela de celular. Que é o primeiro antológico da Blizzard, foi o Diablo, cara. Esse jogo não podia joguei ficar muito de no Play 1, fora. Eu joguei muito no PC mesmo, cara. Eu só gosto do 1, cara. O 2 não me pegou. Ele era ótimo, cara. Ele tinha esse esquema de montar, se encontrar item, era aleatório. E o gráfico e a trilha sonora sensacionais, cara. Eu gosto dos 3, cara. Eu gosto dos 3. Os mapas eram aleatórios também, bro. Ele gerava na hora que você começava a partida. É geral, né? Mas assim, era bem interessante, porque um item que você... eu me lembro de ter jogado o Diablo uma única partida, que eu encontrei um escudo maneiríssimo, cara. Nunca mais encontrei escudo. Eu perdia. Eu nunca jogava pra zerar. Eu jogava porque era divertido, sabe? Não chegava longe, eu nem lembro até. Ah, eu via o Marcos Lessa, até vai lembrar que eu via ele zerando. E, tipo assim, perdeu a graça de zerar o Diablo, mas eu jogava por diversão, cara. Era excelente, era o famoso. O Diablo, que eu não gostei dos outros, porque o 1, eu gostava muito da história dele e o clima dele de terror, assim. Os isso. Outros, pra mim, perdeu isso. Você botar Diablo em ambiente aberto, pra mim, perde. Eu achava muito o Diablo 1, cara, você tá entrando numa igreja profanada. É sinistro. Era terrorizante, cara. É, aquele Butcher, cara, eu cagava de medo. Ah, fresh meat. O açougueiro? É. Era muito bom. Dublagem era sensacional também. O 2 também, eu gostava também. Joguei muito pouco o 2, mas era... O 2, quando eu vi que era esse negócio da... floresta, não, aí já não me pegou, já não me transmitia aquele medo. Você ia descendo até chegar no inferno, maluco, por uma igreja. Era muito legal, cara. O 2 foi o que eu menos joguei, porque eu não, como ele lançou pra PC, eu não tinha computador pra jogar Diablo 2, meu computador não rodava, era um Pentium 3, então era difícil rodar. Sabe, mas o 3, o Diablo 3, eu joguei agora no PS3, inclusive com um amigo meu, a gente zerou ele pra 2, no mesmo esquema que a gente zerou do Play 1 na época também, eu zerei com o mesmo cara. A minha frustração foi nunca ter jogado do Play 1 multiplayer, cara, sempre nunca achei ninguém que quisesse jogar. Eu joguei, meu, cara. Só que era complicado ali, por quê? Porque tinha que ter dois memory cards. Um memory card para salvar o personagem do player 2, que era um bloco, né? Cada memory card tinha 15 blocos, era um bloco. O outro memory card era para salvar o personagem do jogador 1, que era um bloco, e mais o jogo. O jogo, cara, ocupava 12 blocos do memory card. Você tinha que ter um memory card só para jogar Diablo. Eu e o Marcos Lessa, nós jogamos via conexão de escada, cara. Jogamos bastante. Modem. É, cara, jogamos. Eu ficava puto que ele jogava com arqueiro, ia na frente, matava. Eu ia matar os bichos, já tava morrendo, não dava nem uma porrada. Aí eu desanimei, porque ele falou: porra, deixa eu matar um também, ele. Aí tá, vai. Só que não tinha, né, comunicação. Eu tinha que ligar pro telefone dele, de fio, né, ligar. Eu tinha que parar o jogo lá. Porra, cara, mas como que ligava se você está usando a linha de telefone pra jogar, né? Era foda. Parar o jogo... As limitações da época. Mas o Diablo, ele tinha os atalhos de, assim, me dá item, vem comigo, e tinha os atalhos pré-programados já. Eu não tinha, mas o porra, Diablo para de 2... matar os bichos que eu tô tentando ver. O Diablo 2, eu sei que na época ele foi assim o mais famoso, que ele foi o primeiro a ter servidor dedicado, né? Então as pessoas... Tem até hoje, tá? É, servidor dedicado, mas... Tem atualização, cara, até agora. Não tô dizendo do online global, não. Não, ele digo assim, tem expansão, atualização. Tem, sim, até hoje. Não, lançou agora uma expansão, né? Mas ele tinha servidor dedicado, assim, pra galera que queria jogar junto, zerar o jogo, por exemplo. Eu podia convidar vocês e criar um servidor da minha casa e a gente jogar a campanha do Diablo, entendeu? Como se estivesse jogando 4 pessoas num videogame. Uhum. É, lançou uma expansão pro Diablo 2 recentemente? Recentemente. Foi 2015, não foi? Foi 2015. Caraca, eu publiquei até no site, cara. A comunidade mantém viva o Diablo 2 até hoje, cara. Então, mas é oficial? É oficial. É oficial. Oficial. E a Blizzard? E a Blizzard também lançou é uma remasterização do Diablo 1 para PC, que ele roda em 1080p e ele tem as texturas novas também. A Blizzard tá, inclusive, contratando gente só pra cuidar desses clássicos dela, originais, ela tá dos antigões. Viva os jogos antigos dela. É aquele negócio, né, cara? A Blizzard é tão foda que ela não precisa nem estar na E3, né, cara? Ela é foda mesmo. Não conheço coisa ruim na Blizzard, não. Ela se mantém. Eu só queria que ela voltasse a fazer Warcraft. Largasse o World of Warcraft e fizesse RTS mesmo de Warcraft. Ah, mas ela fez o Hearthstone, eu curti pra cacete, eu jogo muito aqui. É, eles podiam pegar a máquina do StarCraft 2, que é maneira demais, e fazer um Warcraft aí, sei lá, 4 da vida aí, naquela mesma máquina, cara. StarCraft 2, quem viu ou quem teve a oportunidade de jogar, cara, é absurdo, cara. Eu quero jogar, eu tava esperando sair todo, porque lançou a campanha picada, né? Lançou 3. Uhum. Eu esperei sair tudo e até hoje não joguei, mas pretendo. StarCraft original, porra, eu amo aquele jogo, cara. Muito bom, cara. E aquela expansão cascuda dele? Eu zerei, mano, aquela... É, sinistro. Ele. Pra falar a verdade, é o único RTS que eu sentei, assim, vou jogar, que eu não tenho paciência pra jogar RTS. E aquela abertura do StarCraft, mano, da expansão, que é um cara, assim, no meio da ninhada, os caras olhando da nave lá em cima, porra... Sensacional mesmo. Bom, eu tenho uma história aqui sobre a era Chrono Trigger aí, né? Se bem que aconteceu bem depois isso, mas foi com o Chrono Trigger. Nós temos aqui um amigo aqui em Pado, o Renan, que ele sempre foi muito fascinado em RPG, né? Só que o Renan é PC Gamer, eu acho que ele nunca teve um console, cara. Então ele foi jogar, tipo, Chrono Trigger depois de mó tempão, depois que o Super Nintendo saiu de linha, ele foi jogar o Chrono Trigger no emulador. E ele que tinha me pedido, pô, me indica aí um RPG bom de Super Nintendo. Eu lembro que na época que ele me pediu, a gente estudava no CETEP aqui de Pado, cara, fazia curso de informática. Aí a gente carregava uns disquetes pra ficar jogando Doom escondido do professor lá, né? Aí ele falou, pô, cara, eu tô com um emulador de Super Nintendo lá em casa, tô querendo ver um RPG maneiro pra jogar. Me indica um aí. E na época não era, você não baixava um arquivo zip com todos os jogos de Super Nintendo, que era internet discada. Você tinha que baixar um jogo sabendo que você ia jogar ele, né? Porque baixar 23 megas de um jogo na época da internet discada era uma guerrilha, mano. Aí ele pegou o Chrono Trigger que eu indiquei pra ele e começou a jogar, e ele ia pra lá, pô, muito maneiro, que não sei o que, tô jogando pra cacete, tô achando muito irado, obrigado pela indicação, não sei o que. Aí nisso, o tempo passou e tudo mais, tô em casa, né? Aí 3 horas da manhã o telefone toca lá em casa, 3 horas da madrugada. O telefone tocava, telefone fixo, né? Aí minha mãe acordou, eu com sono pesado, não acordava de jeito nenhum. Minha mãe acordou, atendeu o telefone, né? E o Renan do outro lado do telefone, primeiro ele fazendo a respiração do Darth Vader no telefone, pra minha mãe. Aí depois ele falou, ah, brincadeira, brincadeira. Aqui, a senhora pode chamar o Ramon aí pra mim? Aí ela falou, olha, ele tá dormindo. Não, mas é um negócio muito sério aqui que tá acontecendo, eu preciso falar com ele. Minha mãe toda preocupada, né, com o Renan, pegou, foi lá me chamar. Ramon, é oi, mãe. O Renan tá no telefone, ele falou que precisa falar com você com certa urgência. Falei, tá bom. Rapaz, na hora que eu peguei o telefone, eu falei, fala, Renan. Rapaz, desculpa te ligar esse horário da madrugada, mas, cara, eu tô agarrado numa caverninha aqui do Chrono Trigger no futuro aqui, e eu preciso que você me ajuda, cara. Isso é um acaso de vida ou morte. Eu preciso que você me auxilie nessa missão. Sabe a vontade que você tem de atravessar o braço pelo telefone e atingir o rosto do cara do outro lado? Porra, imagina. Cara, essa história, cara, virou uma lenda aí. Cara, é isso aí, Nelson, conta pra todo mundo essa história. Cara. Pô, tinha que ter uma zoada do Jim aí, mais uma aí, cara. Não pode passar em branco esse castigo dele, não. Se fosse o de faculdade, a gente contava a história da... do dia do namorado. O Ramon podia falar, ele mete a pau no Final Fantasy VII, mas ele jogou no mínimo umas 3 vezes o Final Fantasy VII. Exato. Na locadora, deve ter zerado em casa pra fazer fica tudo. Fica lá falando. Né? Tem o um filme em Blu-ray. É isso mesmo. Fica lá enchendo o saco. E é ruim. Olha, para um caralho. É bom pra cacete. Nossa. Ele deve ter jogado Final Fantasy umas 3 vezes. Porque ele deve ter jogado no Mamão. Depois ele jogou Piratinha quando ele comprou o jogo Pirata. Depois ele jogou de novo quando a Paula comprou o jogo original. E eu vi ele jogando, isso eu posso falar. Mas a Paula comprou o original já velho, já. Assim. Não, é, na época. Ela comprou na época comprou mesmo. Comprou na época, mano, eu lembro. Na época do PlayStation, cara. Na época do PlayStation. Eu lembro, cara. Importou, sei lá, pra ela. Um negócio caralho. Assim. Caralho. E o Léo ainda passou a tesoura nele, ainda com raiva. Orgulhoso sou, amiguinhos. Voltarão os braços.